da temporada 2016, porque sábado que vem já é véspera de Natal, né? E nós voltamos então no último sábado de janeiro, após férias que eu acho que são merecidas. Mas como eu disse antes, no começo do programa, né? É claro que eu sempre vou achar, porque, claro, beneficiado sou eu, né? Então, sempre estarei aí a favor das minhas férias, né? Contatos aqui da Transamérica Foz para que você possa interagir conosco nestes minutinhos finais do programa. Transamérica Foz no Facebook, tem promoção rolando por lá, tá? Com sorteio na quarta-feira. Dá uma olhada, confere os regulamentos, como fazer para participar. Arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter, 45988282828, é o contato no WhatsApp, 3028-2828 é a forma aí de você telefonar, né? Usar o seu bom e velho telefone fixo para ligar aqui para a sua rádio e ser atendido pela Luciana. Baixe também o nosso aplicativo Transamérica Foz, disponível gratuitamente no Google Play e na Apple Store. Formas aí de interagir e complementar, né, sua experiência aqui com a Transamérica Foz. Ó, e se você ainda não fez as compras de fim de ano, fique atento aí com o horário de funcionamento do comércio de Foz do Iguaçu nesses derradeiros dias antes do Natal. Para hoje, sábado, as lojas de rua da cidade estão autorizadas, não significa que vão abrir, né, até esses horários, mas estão autorizadas a abrir até às 8 da noite. Amanhã, domingo, tem loja que vai abrir também, com autorização para funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde. Já de segunda a sexta, agora na próxima semana, o comércio de rua estará autorizado a funcionar das 8 da manhã até às 10 da noite. Não significa que vai abrir até às 10, mas existe então essa autorização, né, para que as lojas que assim quiserem possam então fazer. O Shopping Catuaí Palladium, por sua vez, anunciou lojas abertas até às 11 da noite. Supermercados também podem abrir até às 11 da noite, mas atenção, no sábado de véspera de Natal, mercados somente até às 6 da tarde e comércio no máximo até às 5. Se bem que, por experiência, eu te digo o seguinte, mesmo estando liberadas para abrir até às 5 da tarde, na véspera de Natal, muitas lojas fecham as portas mais cedo, então não deixe realmente para a última hora. Ó. Marque na agenda esses horários, não deixe realmente para o último momento, senão aí você corre o risco de pegar correria, não encontrar todos os produtos e filas, né? Muitas filas aí em lojas aqui da cidade. Na sequência, informações dos esportes com o Sidney Busanello. Agenda esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Forte abraço para você e para os ouvintes Transamérica. Nosso último bate-papo aqui de 2016 com relação a esportes na cidade de Foz do Iguaçu. Enfim, pauta geralmente local, né? Falamos às vezes de assuntos, né, de outros lugares, mas geralmente ficamos aqui no esporte de Foz do Iguaçu. Esporte de Foz do Iguaçu que estará de olhos voltados para o Uruguai na tarde de hoje? Exatamente, Guilherme, até porque neste sábado vão acontecer os dois jogos válidos pela fase semifinal da Libertadores da América de futebol feminino. E o nosso representante, o Foz Cataratas, que fez uma parceria com o Coritiba, né, para disputar essa competição, está na fase semifinal e joga hoje às 7h30 da noite, no horário de Brasília, contra o Esportivo Limpenho, do Paraguai. Então, a semifinal contra esse time do Paraguai, caso o Foz Cataratas Futebol Feminino vença, fará a grande final da Libertadores da América na próxima terça-feira. Lembrando que a outra semifinal também acontece hoje, depois do jogo do Foz Cataratas, vão se enfrentar Estudiantes de Guárico da Venezuela contra o Colón do Uruguai. Da mesma forma, o vencedor vai para a final da Libertadores. Como curiosidade, Guilherme, do campeonato organizado pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, os dois times que foram finalistas da Libertadores do ano passado não foram bem nessa temporada. A Ferroviária, equipe brasileira da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, foi a campeã da Libertadores do ano passado, mas não passou da primeira fase neste ano. E no ano passado a Ferroviária foi a campeã, jogando a final contra o Colo-Colo do Chile, outro time também que decepcionou nessa temporada. Pois é, e desejamos aí boa sorte às meninas do Foz Cataratas. E falando agora de outro Foz Cataratas, o futsal. Contratações confirmadas, renovações de contrato, o que é que você tem aí para atualizar para os torcedores do futsal iguaçuense? Bom, na semana passada, Guilherme, a gente trouxe aqui a informação de que toda a comissão técnica havia renovado o contrato. Portanto, permanecem todos os profissionais da comissão técnica que já vinha trabalhando em 2016. Eles seguirão também em 2017, sob o comando do técnico Luciano Bonfim. Com relação a jogadores, nesse momento, Guilherme, o Foz Cataratas tem 6 contratações já confirmadas. Permanecem do elenco deste ano, seguirão também em 2017, o goleiro Ari, o fixo Léo Evangelista e o ala William Brandão. Os 3 permanecem. Retornam a Foz do Iguaçu, Neto, que jogou aqui em 2015, estava na Europa, jogando na França, também na Bélgica. O Neto volta então para o Foz Cataratas no ano que vem. O mesmo acontece com o Murilo Borges. O Neto joga como ala e como fixo, e o Murilo Borges é fixo. Murilo, que estava também no elenco da temporada 2015 e que nesse ano jogou a Série Prata no Rio Grande do Sul. Então, Murilo Borges e Neto também acertaram com o time iguaçuense. E o 6º nome é o fixo e também ala Léo Costa, que nesse ano defendeu o Caramuru da cidade de Castro. Nos próximos dias, certamente teremos essa lista ampliada pela direção do Foz Cataratas, que busca reforços para 2017. O Campeonato Paranaense da Série Ouro vai começar mais ou menos em que época do ano? Ainda tem todo o arbitral, né, o Guilherme? A gente imagina que em meados de março tenhamos o início da Série Ouro 2017. Um detalhe importante é que agora na próxima segunda-feira poderemos conhecer o campeão paranaense desse ano. Vai acontecer em Ponta Grossa, na segunda-feira, 8:30 da noite, o segundo jogo entre Queima e Copagril. Primeiro jogo em Marechal Cândido Rondon, a Copagril ganhou por 2-0. Então o time de Marechal joga em Ponta Grossa, mas com a vantagem do empate para ser o campeão. Caso o Queima de Ponta Grossa vença, teremos então o terceiro jogo entre essas equipes para que se conheça então o grande campeão do ano na Série Ouro, Campeonato Paranaense de Futsal. Informação que certamente estará aí no programa Papo de Craque. Olha só, Busa, o Front está fazendo uma pausa. Essa é a última edição deste ano de 2016. Voltamos aí em janeiro de 2017. Eu sei que o Papo de Craque também vai fazer uma pausa aí nesse período de dezembro e janeiro, mas eu quero aproveitar justamente essa última edição para agradecer sua presença aqui ao longo de todo o ano. Muito obrigado aí pela participação, pelas informações dos esportes para os ouvintes do Front. Ô Guilherme, eu que agradeço, eu que tenho o maior prazer de participar aqui do Front, trazendo as informações esportivas para os nossos ouvintes. E da mesma forma, viu, ô Guilherme, vamos copiá-lo. Você dá uma parada, nós também, no Papo de Craque, vamos dar uma parada. Vamos até sexta-feira agora, dia 23, e aí a gente só retorna em janeiro de 2017. Quero aproveitar então a oportunidade, deixar o meu abraço para os ouvintes do Front. Fiquem com Deus, um excelente final de ano a todos, ótimo Natal, um feliz 2017 e um abraço super especial para você, para a produção do seu programa e também para a Alice, né? A Alicinha que está crescendo a cada hora. Beijo no coração de todos os ouvintes, um abraço para todos os teus familiares também, Guilherme, tua esposa, tua filhinha, e até o ano que vem. E bom descanso, né? Volte com tudo em 2017. Um abraço e é um prazer sempre estar dividindo aqui com você esse espaço falando de esporte. Um abraço, Guilherme. Obrigado pelas palavras, viu, Busa? Feliz Natal, feliz Ano Novo também para você, para toda a sua família. Participação do Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front e sempre lembrando, né, que a melhor informação esportiva você confere de segunda a sexta com o Busa, com o Márcio Barreto, no programa Papo de Craque, a partir das 6 da tarde. Papo de Craque, assim como o Front, faz uma pausa agora no fim de ano, né, mas volta em janeiro com as baterias aí, com toda a carga para a temporada 2017. Ó, daqui a pouquinho tem o 7-1 da semana, hein? Pensou que ia escapar? Ó, nada disso. 7-1 é que nem a Operação Pecúlio, né? Pega geral, não perdoa ninguém. Front Transamérica até meio-dia. Natal do Front! Ho, ho, ho, ho, ho! Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio! Ô, criançada chata do caramba!